Já vai ser Fox Trot redirecionamento para Taxi, chega a Torino 8 nesse momento. Solo Gol 674, por direcionamento, posição 4. Como 674, coordenando com a equipe de solo, tá? Segunda companhia agora retaguarda, precisa iniciar táxi, após o táxi do mesmo, inicia, chama táxi, Gol 674. Autoridade de coordenação, com ali para o táxi, Gol 674. O Gol 75 para o táxi, está com 4 horas, alternação, Pinas 125 a borda. Controle de Salvador, tá? 3172, boa tarde, informação, Romeu. 3172, vou na proa de TAP para interceptar a chegada Mari. Após ETAP, autorizado a descer para 2000 pés, altímetro no 006. Maravilha, autorizado ETAP, ETAP 2000 pés, intercepta final, para 3172. Alfa Alfabeto, então, confirmando, está cancelando seu plano, é isso? Ok, pela título de informação, a torre ela faz aqui o que é possível. A gente fez esses contatos todos aí, já tem, eu sei que tem um bom tempo aí, aproximadamente uns 25 minutos aí, a sua autorização. E a gente aqui, a gente faz o que é possível. A gente entrou em contato com o centro, com a sala de plano de voo, e havia degradação aqui na sala S, e a mesma passou esse plano agora via TF3 para o centro. E o centro recebeu e o centro nos autorizou. Agora, sem autorização do centro, realmente a gente aqui fica de mão amarrada, a gente não pode autorizar. Não é má vontade da torre, não. E a papa é com o Charlie. Solo 017, livre direito, chame solo 121-9. 121-9, obrigado. Confirme designador de procedência. Bom, boa tarde, senhor. Solo Gol na 755, calibrada. 2231, não sei que alinhado autorizado da colagem. Pista 10, vento 090 graus, 14 nós. Alinha de cola, passarelo 2231. É um Papa Alfa 32. Sony código 0221, Papa Eco Charlie. Do 2231, que chamou o controle? Foxtrot, boa tarde. Autorizado, táxi, aposte para ingresso para o estrangeiro. Juliette. Siga, alfabeto Juliette. O regresso de Vera Cruz, a sede de Paris, pela meia capital, 015122. Vitor Gilete, mantenha as sequências visuais no Mickey Space, reposta ingressando no corredor Interlagos. Reposta por Interlagos, nossa Vitor Gilete. Passarei 2231, decolada 119, chame controle 119.35. Vai chamar agora 19.35. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa. Controle Salvador, boa tarde, é o passarelo 2231 na bomba VAPAP e decolando a 6 cotão. Passarelo 2231, no contato radar da decolagem, suba para nível 220, sai da bomba. Quem solicita sinal nível 200, na saída da bomba, quando possível, direto barreiras. Gente, vamos coordenar, aguarde. Ok, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 3567. 3567. Acione a identificação, autorizado a chegada bom, desça para nível 050, reduza a velocidade para 220 nós. Identificou, desce ao 050, paciente da Sierra, vai reduzir para 220 nós, 3567. 74, táxi livre via Índia Alfa, próximo ponto de espera da 10, turno 186, ajuste 10, 06, uma boa tarde. Boa 006, India Alfa, ponto de espera do 10, 2186, obrigado. 1755, observando o tráfego da companhia no táxi, ingresso via Juliette, gate 04. Do 04, nessa via Juliette, gol 975. Pega o Charlie e desça para onde, meu pai, e altímetro no 006. A pista no site, vento 090 graus, 159. Charlie, confirme novamente o tipo de aeronave. 06, autorizado, time táxi, vamos 781. 781. Controle, o plano 3172, confirma se o ILS está operando normalmente. Firmo, pista operando toda extensão, ILS e full. Ok, ciente, grato. Oi, boa tarde, gol 674, ponto de espera da 10. O número 74, boa tarde, autorizado, ali é manter pista no 0. Ali é manter o 10, gol 674. Gol 1975 da colada 22, chame controle 119-35, boa tarde, senhor. 1935, boa tarde, gol 1785. Firmou, pista operando toda a extensão. Firmou, ILS full. Papapá, Mike, Echo Delta, request, send to 500. Confirme o nível solicitado para Altinha. Seis segundos, copo minuto, isso com o Fiosca. Trezando essas dois, dessa via chegada para... Salvador, boa tarde, o gol no 925, passando 240 ao nível 110, sede da informação Sierra. 435 mensagem, está sob vento para sequenciamento, curva à direita para o A235, limite o custo localizador. Chamou o TAN3567? Firma, o TAN3567 está sob vento para sequenciamento, curva à direita para o A235, limite o custo do localizador. Direita 235, limite ao lote, 3567. 785, vetor, contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída da EL. 360 da EL, 1785. Salvador, boa tarde, o gol no 925, passando 230 ao 110, ciente da CA. No 925, aceno identificação, autorizado chegada bom, fidência para nível 060. É autorizado nível de voo 060, chegada bom, esse gol no 925. Confira como está recebendo aí a gente. Cinco. Ok, a gente solicita pushback acionamento no 612, já está autorizado? Eu já tinha autorizado. Gente. Suba para o meu país, ingresso no corredor Xé, reporte para o da Barra. Fiz 155, agora a escopa agora. Visão com aeródromo. Passando, essa fora é a faixa visual, vai fazer o teste. Juliette. Mike Delta, clear de head, base lag, runway 17. Vai dar um indie, runway 17, e report on base, Mike Delta. Matando 500 pés, é um aeronave de pequeno porte, helicóptero. 30. Afirmativo, vamos... A gente tá com problema de degradação na IS. e com dificuldade de comunicação dos planos de voo com o centro. Então já não é o primeiro problema que a gente está tendo hoje, mas a gente vai tentar que o mais rápido possível essa autorização seu. Fala Salvador, o 3155. São 3155, prossiga. A partir desse horário está a operação toda à pista, né? Afirmativo. Grato. 1010, 1006, na Pro 235. Controle, boa tarde, o 1674 da Gol, Lima 3000 para 360. Meu nome é 1674, contato radar da decolagem, suba para nível 360, sai da Gol. Pela Gol, 360, grato. Boa tarde, controle, Gol 1075. Passa 200 para 150, só tenta informação, guerra. ...075, acione identificação, autorizando chegada à mar e desça para nível 050. 050 na mar, Gol 1075. Gol 925, acione identificação, autorizando via chegada MOF, desça para nível 040. Identificou novamente, descendo ao 040, chegada MOF, Gol 925. Papeco Charlie, frequência livre. Aparelho 2230, chame Centro Recife, 128.8. 128.8, aí a alternativa? 126.4, alternativa. 288.264, bom dia, boa tarde. Bono 785, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288-64, Gol 975, a bola de trabalho. 3172, reporte estabilizado. Reportamento estabilizado. 3567, curva à esquerda pro A1-170. Esquerda 170, limite ao lote? Afirmo. 3567. Delta, tá na escuta? O Charlie, frequência livre para a coordenação. Reduz a velocidade para 1.80 nós. Já mantendo, 180 nós, 3567. Informo o tráfego interceptando o curso localizador, mantendo 2.000 pés, tráfego da companhia. Sim, 3567. Alfa Vitor Gilete está avisado com o aeródromo? Sim, 3567, José. Alfa Vitor Gilete, chame torre no 8.6. 206, Júlio. Juliette, boa tarde, autorizado final da 1.7, reporte 3.000, 1.7. Autorizado final da porta 3 da 1.7, Alfa Vitor Juliette. Mike Delta, on the ground at 3.0. Quase vacate em runway 1.7. Atingindo 3.000 pés. E ali, está 3.172. Está 3.172, complete final do procedimento, torre na 8.6. 8.6, gente. 567, desça para 2.000 pés. Altímetro no 006. 2.000 pés, interceptou o localizador, 3567. Quatro, chame Centro Recife, 1.28.8, alterna 1.26.4. É 1.258, 2.64? 128.8, alternando 26.4. Ok, 28.8.264. 2, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 10, vento 090 graus, 16 nós. Pista opera em toda extensão. Maravilha, toda extensão, 90 com 16. Plano 075, reduza para 220 nós. Está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 025, limite o curso do localizador. Esquerda 025, limitado localizador, reduzindo 229, voo 075. Voo 674, está na escuta do controle. Voo 7, reduza para velocidade de aproximação, desça para 2.000 pés, chame torre, 18.6. Reduzir 8.6, 3.57. Confirme pro que está mantendo. Tá indo pra proa 025. Salvador 3567. 3567, boa tarde. Informe número 2 para pouso. Reporte 3 milhas de cabeceira, 10, trem de pouso baixou travado. Gente, abaixou e travou, reportará 3 milhas de cabeceira, 3567. Altímetro no 006, reporte estabilizado no curso localizador. Via para 2.000 pés, autorizado ILS, gol 925. Vai reportar estabilizado no ILS. Brava que sem Foxtrot. Vai para toque remetido em Veracruz. Interceptando, final da 17. 7, essa é a minha consciência, essa é a minha consciência, essa é a minha consciência, essa é a minha consciência, essa é a minha consciência. Correu no 781 para decolagem. O 1781 mantém ponto de espera da 10. 095 graus com 15 nós. Grato. A gente está tentando todos os meios aqui, mas como a gente estava explicando, senhor, a gente teve problema de degradação lá na IS. Então, os planos via sistema estão tendo algum problema para chegar no PLN, né? Então no centro. E realmente, se eles não têm, eles não autorizam para a gente. A gente está tentando de tudo aqui para eles acharem o plano do senhor para poder autorizar para a gente. 03567. 3172 da TAN, livrou, tá na sua escuta. 3172, táxi via Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, para 10. Permanece. Esquerda pro norte, limite permanece, gol 075. Informa que desejo o RNAV da 10. Copiar a solicitação. Gol 1781, visual com Airbus 320 na curta final, senhor. Visual, 771. Gol 1781, após pouso do tráfego autorizado, alinhar e manter pista 10. Gente, ele mantém após o tráfego agora na final, 771. Juliette, sim, é autorizado. Final da 17, aguarde eixo da 1735 livre. Ah, sim. 1006, gol no 075. Confirmando 2.500 pés. 2500. Vitor Juliette, pista 107, livre, vento 100 graus, 1 menor. 7317, já foi Vitor Juliette. Então, 3567, no solo 36, livre direito, chame solo 1219. Direita 219. Utilizado no LS X-Ray Gol 1925. 1925, agora com a torre 1986. 1986, boa tarde, senhorita 1925. Boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 925. Tá uma milha do Índia Serra, baixar de trabalho. Gol 925, continua sua aproximação. Aguarde pista livre. Aguardando, Gol 925. Gol 1781, autorizado a colar pista 10, vento 090 graus, 149. Livre, declarado, 781. 10, processar a formação. 96720, boa tarde, senhora, identificação, livre desvios após o término, desça ao nível 040. Gente, estamos 040, identificou, pode ir para a Bonf, está presente? Autorizado, Bonf. Afirmativo, pro de Bonf, 6720, obrigado. Alfa Vitor Juliette, no solo. Aos 38, livre backtrack e taxiamento pela pista, posto de grana. 3835, baixo copo. Gente, tá na posição 09. Gente. Gol 1925, vento 090 graus, 139, forma pista operando em toda extensão, atrasado pouso, pista 90. Livre. Livre pouso 90, Gol 1925. Gol 1781, é colado 38, chama controle 119-35. 1935, bom dia. Bom. Bom dia, boa tarde, Cardeal 50. Cardeal 50, aguarde cópia no local, formação em curso Serra, ajuste no 006. Tá quente da Serra, vai aguardar acionado, ok? Zero na saída da El. Quente, sobe o 360 na saída da El, voa na 781. São 3835 para Campinas, nível 360 autorizado, via turística 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 1-9-35, torno 1-8-6, aciona 5143, são 3835. Então 3835 copiou para Campinas, nível 360. Decolando a 10, faz a Gole Gonza, interceptora via turística 58, chama 1935 controle. 118.6 a torre no ponto de espera e o transponder 5143. São 3835 correto, chama pronto para posicionamento. Chamaremos em instante. Falou, boa tarde, Gol 1755, autorização Confins. 1755, número 3 para cópia, aguarde Confins. São 3155, pronto para cópia. 3155. Posição 3155 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via turística 50. Decolar na pista 10, primeira curva à direita na saída da El, transição de Ner. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5107. Então 3155. Já 340, Guarulhos, da El de Nera, pera 50, decola da 10, com curva direita, 119.35, 5107. Então 3155 correto, chama pronto para pushback, seu número. Estamos na 50. Solo Salvador, gol no 925, boa tarde, livrou na Eco. Gol no 925, táxi via Alfa, Índia, gate 03. Via Alfa, Índia, posição 3, gol no 925. Pouso na pista no 0. Tensão normal, tá baixado, travado. Voo 1075. 50 é o solo? Já 50, salve Salvador. Web 6720, desça 2000 pés, os estados no 006, está autorizado LS, pista 10, reposto estabilizado. Sente com 10006, desça para 2000, informaria estabilizado, 6720, conta para a Duna, olha presente. Mantenha cegado. Sente. Controle Salvador, gol no 395, 8, não, 395, desce 190 para 150. Gol no 395, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari. Para 50 na chegada Mari, gol no 395. Cardeal 50. Cardeal 50, confirme no local Salvador, confirme os procedimentos que irá fazer. Ok, o primeiro procedimento é após a DEP, com a DEP para fazer o ILS para X-Ray da 10, ok? Cardeal 50 autorizado, voo local, nível 040 inicialmente, decolando da 10, após decolagem, entrar em contato com o controle Salvador em 119.35, a torre opera em 118.6, aciona o 0275, Cardeal 50. Sente então, após a DEP restrita ao 040, vai entrar em contato com o controle em 119.35, acionado 0275, Cardeal. Fala Salvador, boa tarde, eu tenho 3155, pushback acionamento no 05. O Cardeal 50, livre táxi para ingresso 10, chega a torre 118.6. Vai iniciar o táxi, o Cardeal 50. Pushback acionamento, então 3155, 5. Autorizado, chame táxi, então 3155. Tá lá, táxi.